Denúncia no setor da saúde. Sabe, muitas pessoas me procuram com denúncias e reclamações, quase sempre relacionadas aos serviços públicos. O departamento campeão de reclamações é o da saúde. Geralmente, eu passo para algum vereador e dificilmente vou a fundo, pois na maioria são reclamações infundadas, sabe? Mas dessa vez foi diferente, recebi uma denúncia tão bem redigida e explicada que optei por publicá-la na íntegra e também ceder espaço para a resposta da Secretaria da Saúde de Novo Horizonte. Segue a mensagem que recebi por WhatsApp no último sábado, dia 6 de março. Bom dia, Gilson. Gostaria muito que você fizesse uma matéria sobre a decadência que se encontra o Departamento de Saúde do nosso município. Vou listar alguns problemas, começando pela UBS Santa Clara. O principal motivo da reforma e fechamento da mesma foi o telhado, que além de não conter a chuva, também escorria água suja e fezes de pombos. A suspeita é que o material colocado na reforma foi de qualidade inferior ao licitado. Daí veio a primeira chuva forte e choveu mais dentro do que fora. Sobre o centro de saúde, o postão, logo que começaram a cogitar uma reforma, a Secretaria da Saúde teve tempo hábil para planejar uma realocação correta dos funcionários. Mas, ao invés disso, improvisaram ambientes precários que estão estressando funcionários e pacientes. A reforma está paralisada, estão apenas pintando a fachada e, detalhe, mesmo sem o prédio estar pronto. Mesmo com todo aquele entulho acumulado que pode juntar escorpiões e acumular água parada. A intenção deles é maquiar a obra para receber mais dinheiro. Sobre a UBS São Vicente, é lá que se encontra a sala de vacina, onde estavam as insulinas perdidas por falta de energia. E a farmácia improvisada, que mais parece uma lata de sardinha. Além disso, subindo a Avenida Cônego Alfredo Reit, tem um barracão que transformaram num depósito da saúde. Detalhe, em dias quentes, lá dentro chega a quase 40 graus e mesmo assim guardam medicamentos e materiais de enfermagem que podem estragar, tais como pomadas, óleos medicinais e etc. Sobre o anexo, esse também se encontra em reforma e o atendimento acabou sendo transferido para uma casa no cruzamento da rua Cesário Castilho com a 7 de setembro. Lá improvisaram o laboratório de análises clínicas, a vigilância epidemiológica e a ambulância. A coleta de sangue é feita dentro de uma garagem que não tem sequer ventilador e a vigilância sanitária está dividindo espaço com a junta militar. Sabe o que é pior disso tudo, Gilson? Na Secretaria de Saúde não aceitam sugestões. Muitos médicos apenas pedem exames. O que se vê são funcionários desmotivados e nervosos, falta de medicamentos, excesso de exames para serem feitos e principalmente falta de pessoas qualificadas. Tem mais gente mandando do que trabalhando. Deixo aqui essas denúncias e espero ter ajudado no seu trabalho. A pessoa que me enviou esse relato prefere não ser identificada, por motivos óbvios. Sendo assim, eu faço questão de me adiantar e deixar a próxima edição do NH News reservada para a resposta da Secretaria de Saúde de Novo Horizonte. Isso caso, claro, considerem pertinente esclarecer os assuntos que foram abordados aqui. Esse foi o NH News, publicado semanalmente no jornal A Tribuna NH e no Facebook NH News. Você pode nos acompanhar no Spotify, sabia? E também receber os áudios do NH News toda segunda-feira gratuitamente no seu WhatsApp. Basta assinar a lista de transmissão. A edição do NH News é do Rogério Silva, o Cocão, e a produção é minha, Gilson De Lazari. Para saber mais, acesse meu blog, gilsondelazari.wordpress.com. Até a semana que vem.